vai embora só pra me fazer chorar. Tá esperando que não posso te prender, nem te obrigar a me amar. Não pense que eu vou fazer de tudo pra te segurar. Quando não quer, dois corações não podem se amar. Se for embora, não precisa mais voltar. Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta do seu ou não, leva tudo, só não leva o meu kit de solidão. Se acha que eu vou chorar ou não, deixa o copo, minhas pingas e meu pendrive de motel. Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta do seu ou não, leva tudo, só não leva o meu kit de solidão. Se acha que eu vou chorar ou não, deixa o copo, minhas pingas e meu pendrive de motel. Vamos deixar essa folgada levar tudo. Pois é, Henrique Rangel, mas o pendrive de modão não. Você cismou comigo, disse que vai embora só pra me fazer chorar. Tá esperando que não posso te vender, nem te obrigar a me amar. Não pense que eu vou fazer de tudo pra te segurar. Quando não quer, dois corações não podem se amar. Se for embora, não precisa mais voltar. Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta do seu ou não, leva tudo, só não leva o meu kit de solidão. Se acha que eu vou chorar ou não, deixa o copo, minha espinha e meu pendrive de montão. Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta do